Johnny, paixão. Cena de ciúmes comigo não cola. Inventou outra história, comigo não rola, não. Cena de ciúmes comigo não cola. Inventou outra história, comigo não cola, não. Pegando, não quer saber quem. Cena de ciúmes comigo não cola. Inventou outra história, comigo não cola, não. Cena de ciúmes comigo não cola. Inventou outra história, comigo não cola, não. Você diz que gosta de mim e fica agindo assim. Tô pegando, não quer saber quem. Cena de ciúmes comigo não cola. Inventou outra história, comigo não cola, não. Cena de ciúmes comigo não cola. História, comigo não cola, não. Cena de ciúmes comigo não cola. Inventou outra história.